Para os próximos minutos temos mais três fadistas. Vamos seguir com novo fado da Severa Rua do Capelão. Este fado é trazido por Alexandra. Logo depois, Ai Lisboa, é trazido por Amália Rodrigues. E terminamos com Triste Sorte, na voz de Camané. Três fados, três fadistas para si, que está a ouvir o seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Lisboa. castelo da proa da velha Nau Portugal. Lá em Lisboa cheiram a sal os teus ares. Deus pôs-te as ondas aos pés porque és tu a rainha dos mares. Foi ali que para brincar com o demónio veio até nós Santo António, que ainda na seta insular vieu ouvir nos barandins do eirado uma voz de noite ao fado nesta canção popular. Ai, Lisboa, terra bem nobre e leal, és o castelo da proa da velha Nau Portugal. Ai, Lisboa, cheiram a sal os teus ares. Deus pôs-te as ondas aos pés porque és tu a rainha dos mares. E as ondas aos pés porque és tu a rainha dos não sinta agonia de um dia a mais que morreu, de uma noite menos fria em que não sinta agonia de um dia a mais que morreu. Vou cantando amargurado, vou de um fado a outro fado, falo de um fado meu. Meu destino assim cantado jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Meu destino assim cantado jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Ser fadista é triste sorte que nos faz pensar na morte e em tudo que em nós morreu. Andar na vida à procura de uma noite menos escura que traga o luar do céu. Andar na vida procura de uma noite menos escura